sair. Papai já disse que eu tenho que estudar. Nem música eu posso mais ouvir. E assim não posso nem me concentrar. Saco nada de física, literatura ou gramática. Só gosto de educação sexual. Tentar me divertir, o tempo inteiro tenho que estudar. Assim não sei se eu vou conseguir passar nesse tal de vestibular.